Descobri que o dia madrugava em cores, trazendo raios de manhãs douradas. Eu convidava meu cachorro amigo e já saía para as camperiadas. Era o primeiro a galopar em frente nessa rotina da lida campeira. Velho parceiro de dobrar ventenas e a terneirada botar na mangueira. Mas o cansaço do rigor do tempo me fez tão cedo fugir do relento. Larguei o campo, o cusco e o pingo e fui pra o alto de um apartamento. Larguei o campo, o cusco e o pingo e fui pra o alto de um apartamento. Foi tão difícil para um peão campeiro os entrechoques de um momento brusco. Em frente aos olhos enxergava um gado e meus ouvidos a escutar meu cusco. Caiu a noite, mas não veio o sono, e meu destino a me pregar laçaços. Na sensação de ouvir as pisadas do meu cachorro que seguiu meus passos. Por toda a noite o edifício inteiro ouviu a voz de um cão a ganiçar. Na madrugada aumentou seus gritos, me convidando para camperear. Desci do prédio e busquei a estrada, rumo dos campos de minha existência. E libertei a minha alma presa pra que voltasse pra sua querência. E libertei a minha alma presa pra que voltasse pra sua querência. Foi tão difícil para um peão campeiro os entrechoques de um momento brusco. Em frente aos olhos enxergava o gado e meus ouvidos a escutar meu cusco.